Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 2 de abril, em segunda discussão, o projeto de lei 2754 de 2014 dos deputados Samuel Malafaia, do PSD, e Clarissa Garotinho, do PR, que obriga as empresas de comunicação sediadas ou com sucursal no estado do Rio a adquirir equipamentos de segurança para coberturas jornalísticas em situações que representem risco à integridade física dos profissionais no exercício de sua atividade. Para Clarissa, o projeto vai melhorar as condições de trabalho das equipes de imprensa. Os profissionais da comunicação, quando saem às ruas, né, a serviço, estão expostos a muitas situações que podem representar uma ameaça à sua integridade física. Sejam repórteres, cinegrafistas, profissionais de comunicação em geral. O que o nosso projeto de lei, que foi aprovado, pretende, né, é oferecer mais segurança para os jornalistas, obrigando as empresas de comunicação sediadas no nosso estado a fornecer equipamentos de segurança toda vez que o jornalista ou o profissional de comunicação entender que a sua integridade física pode ser ameaçada, seja numa cobertura de incursão policial, seja numa cobertura de protestos, enfim, toda vez que ele sentir que a sua integridade pode estar ameaçada, ele vai solicitar os equipamentos de segurança e a empresa de comunicação será obrigada a fornecer esses equipamentos, colete à prova de bala, máscara de gás, capacete, sem descontar isso do salário do jornalista. É uma obrigação da própria empresa. Claro que garantir a segurança de todos os cidadãos é dever do Estado, mas as empresas de comunicação, sabendo do risco que os seus profissionais correm, também têm que fazer a sua parte. O texto aprovado define como profissionais da área de comunicação aqueles que exercem a atividade jornalística por meios e periódicos impressos, radiofônicos, fotográficos, cinematográficos, eletrônicos, informatizados ou qualquer outros por veículos de comunicação social. O projeto também define como equipamento de segurança coletes à prova de balas, capacetes adequados para atividade e máscaras de gás. Reportagem Ronaldo Ribeiro.